Fronte Investiga. Quadro Fronte Investiga, de volta à programação da sua rádio, sempre com misteriosos mistérios, questionáveis questões, relevantes irrelevâncias e respostas que respondem alguma coisa mesmo. E o mistério que move a volta do quadro na edição de hoje do programa é algo de origem vegetal. A fertilidade do asfalto em Foz do Iguaçu, que além de buracos, né, anda fazendo brotar bananeiras. E como isso é algo que habitualmente não acontece em outros lugares, a equipe do quadro Fronte Investiga decidiu ir às ruas para investigar a fundo, sem desviar de nada, caindo aí de buraco em buraco, para descobrir afinal do que é feito o asfalto iguaçuense. Qual é o fertilizante mágico que faz com que bananeiras brotem no meio do asfalto? Um dos nossos informantes, que pediu para não ser identificado, deu a entender que o buraco é literalmente mais embaixo. Nosso asfalto é do tipo agrícola. Um asfalto 100% sustentável. Como assim asfalto agrícola? É um asfalto diferente dos asfaltos urbanos. Ao invés de pedras na base, com uma base sólida, uma base funda. Nosso asfalto tem base mais fina, mais perto da terra, de acesso mais fácil para raízes. Tá, entendi. Como é um asfalto mais fino e mais perto da terra, né? Quando cai uma semente aí de um caminhão, por exemplo, ela pode penetrar no asfalto e germinar, é mais ou menos isso? Exatamente. Sem falar que é um asfalto especial, biodegradável, que esfarela mais fácil e volta a ser poeira. Quando chove e a água abre as crateras, é o ambiente ideal para as sementinhas. Uma vez entendida a questão da porosidade, restava a equipe do quadro Fronte Investiga entender o outro grande mistério. Mas por que bananas, ao invés de, sei lá, árvores de dinheiro? Nosso outro informante, que também pediu para não ser identificado, ajudou a lançar luz sobre o enigma. Antigamente a gente plantava batata. Batata tem como um monte de queijo. E é daí então que vem aquela expressão: vai plantar batata no asfalto? Eu tenho gama, pá. Isso. Esse palhaço, esse monte é melhor aqui, pá. Mas aí a gente descobriu que banana é mais fácil. E começou a mandar banana pra vocês. Eu já nem ando, meu velho. Como assim mandar banana? Isso é algum tipo de indireta? É que eu já nem consigo olhar ele. Claro que não. Eu não sei o que é banana da bocuia, pá. Banana é uma fruta mais adaptada ao clima da República. É. Da República de Bananas. Mas tem a impressão que se um cara com mais força, ele cangalha todo o rapaz, pá. Aceita um cacho. Não, obrigado. Tô a fim de levar banana não, viu? Epa, já que eu acho que tô chateado, tô chateado com ela. Já ao término da investigação, a equipe do quadro Fronte Investiga descobriu um terceiro fator, o da fertilidade das obras públicas, onde se plantando tudo dá, de prósperas borracharias a talvez até árvore de dinheiro. Mas isso, claro, será tema para uma futura investigação, um dia em que, quem sabe, o quadro Fronte Investiga retorne de vez à programação da sua rádio. Será que merece essa colher de chá? Programa Fronte até meio-dia.